mais que está começando o podcast de Tanguinha! Tanguinha? Hã? Que porra é essa? Olha só, pô, você atrapalhou a abertura, atrapalhou a abertura. Porra! Pode de novo, cala a boca, presta atenção. De novo. Chama em suas tanguinhas que está começando o podcast de Tanguinha! Você não tem medo de gritar alto assim a essa hora da madrugada, cara? A porta tá fechada. Eu posso ter que gritar quando eu fizer isso, cara. Precisamos estar gritando quando eu fizer. Você não sabe o barulho que ele faz quando o Bira vai lá na casa dele, cara. Isso aí é normal. Bom, faz um sonho. Vou fazer o Birajara. Vou fazer de novo e você vai ter que fazer. Beleza? Tranquilo. Bom, pessoal, você também, pode. Você também, Marcelo. Tá bom, meu amor. Podcast de Tanguinha! Oh, yeah! Os programas de hoje... Gostosa, viado! Nós vamos falar dos programas dominicais! Oh, yeah! Viado! Yeah! Viado é tua avó! Oh, yeah! E o Gugu? Yeah. Esse Gugu é casado e tem três filhos, cara. Respeita o Gugu. Nós temos um problema. Nós vamos falar dos programas de domingo de sucesso tradicionais. Faustão, Tarde com Raul Gil, Eliane... Tudo, rapaz, é tudo. Menos Gugu Liberato. Nós vamos falar do Gugu porque ele vai ficar para um programa próximo, especial, exclusivo. Então nós não vamos falar do Gugu, vamos falar dos outros. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! É fantástico! E comigo hoje, o Bode! Caralho, o Gugu é muito ídolo, cara. Ele é um exemplo de humildade, um cara casado, pai de três filhos, apresentador, cresceu dentro da Record, fez carreira na Record, nunca traiu nenhuma emissora. Gugu, em todos os exemplos, é um filantropo, é uma pessoa de bem. Jamais teve envolvido com um caso fake do PCC. Que isso? O Gugu é um exemplo. Uma pessoa ilibada. Merece um programa à parte. Quase. Inclusive, se eu tivesse que comparar o Pluff a algum apresentador de TV, eu compararia ele com o Gugu, cara. Certamente. É, né? Tua mãe não, né? Tua mãe fica de fora da brincadeira. Minha mãe não tem nada a ver com o Gugu, cara. Não sei o que você tá falando. Tá bom. Aquela travesti, né? E comigo e com o Bode é Pambo! Tubicu! Ah não, a gente não pode falar do Gugu em homenagem aí, ó. Mas tudo bem, um dia vai ter um programa pro Gugu. E eu vou poder falar Tubicu! E ninguém vai falar legal. E hoje aqui o nosso convidado, rapaz, estamos sentindo uma saudade desse cara. Faz tempo que ele não passou pelo podcast Tanguinha, mas ele voltou, pra alegria da nação, nosso amigo Marcelo! Mas é alegria, alegria toda minha, falar do programador Silvio hoje. Oi! Silvio Snake, né, cara? Sólido. Acabei de reparar que o Silvio Santos não tá na pauta, mas a gente põe agora! Mas oi! Vamos pro moral de recado? Pessoal, começando agora o Moral de Recados. Muito bem, nós somos o podcast de Tanguinha, do www.tanguinhacorp.com. Quantos W's tem aí? Muitos W's. Muitos W's, ok. E pra você que não sabe, nós somos um podcast e nós temos uma interação incrível com o nosso público. Pra você que quiser entrar em contato com a gente, você pode vir no nosso site, deixar um recadinho, ou você pode deixar um recado de voz no site também. A gente adora ouvir os recados dos ouvintes quando eles deixam mensagens de voz, sempre muito bacana. Ou se você for um cara mais tradicional, você pode mandar um e-mail para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Exatamente. Você também pode nos curtir no Facebook, é só acessar www.facebook.com/tanguinhacorp ou buscar pro Tanguinha Corp lá, não tem erro. Se junte a galera, a turma, a patota. E assim como o Facebook, funciona o Twitter, twitter.com/tanguinhacorp. São praticamente irmãos gêmeos, só que um é mais bonito do que o outro. Exato. E recomende o Tanguinha Corre para seus amiguinhos. Vamos lá, galerinha. Com certeza tem algum tema aqui que seu amigo gosta e tal. Talvez ele nem conheça o que é um podcast, mas apresente. Apresente, apresente. São sempre, sempre muito bem-vindos os ouvintes novos. E se apresentou, manda um recadinho dizendo que apresentou, que a gente elogia aqui. Fala que você é um cara muito bacana. Exatamente. Bem, é isso aí. Fique agora com o programa de Domingueira. Tanguinha Corre. Por um mundo mais arejado. Domingo, quero te encontrar. Começando agora esse programa de programas dominicais televisivas do Brasil. Do Brasil. É o seguinte. Televisógenos. Nós temos uma ordem aqui pré-definida, sem nenhuma definição específica, nenhum motivo pra ela ser dessa ordem, ela simplesmente é, então aceitem. É que nem quando seu filho nasce viado, só aceita. Exatamente. Seu filho é viado, você não tem mais o que fazer. Amigos, se a pessoa gosta de dar o cu, ela gosta de dar o cu. Ela não vai voltar atrás, entendeu? Talvez. Não dê pra falar tudo aqui. Então já vamos, tá ligado? Esperando que a gente interrompa o programa no meio e não falemos dos programas dominicais, não fiquem assustados por isso. Foi talvez tenha parte 2, talvez não, não sabemos, tá no começo da gravação, não sou vidente, mas vamos começar falando do primeiro programa. O primeiro programa é... Neste domingo, 4 da tarde, Domingão do Faustão. Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Quase que nunca... São exatamente. Tanto no pessoal, tanto no profissional. Fausto Silva alegrando os seus programas de domingo. Seus programas, sua tarde de domingo. Ele começa antes do futebol, interrompe o futebol e volta depois do futebol. É um otário. O que ele faz nesse tempo pra ele ver o jogo? Eu não sei, cara. Eu tenho a teoria. Que ele grava o programa não ao vivo. Ele só grava ao vivo quando volta depois do jogo, tá ligado? Porque ele volta reclamando se atrasou ou não. Ele sempre reclama quando, tipo, final do Libertadores. Foda-se, eu não acredito tarde, mas um exemplo. Libertadores domingo à tarde. Libertadores domingo à tarde. Ok. Cara, o meu exemplo. E aí o jogo vai pros pênaltis. Vai pra prorrogação, pros pênaltis, atrasa meia hora. Ele volta reclamando. Porra, não, que não cumprem o horário. Esses jogos tinham que, porra, marcar o gol. Faustão, ele começou na Band, no Perdidos na Noite! Ele era radialista. Não, mas antes disso ele era radialista e transmitia jogos de futebol em campo, era repórter de campo. E antes de tudo isso, ele ainda era delegado. Ele até atuou com o Inspetor Malandro. E antes de ser criança, ele fez ensino médio. Na época dele não era ensino médio. É bom frisar. Era científico. First Blood. Porra, eu sou um idiota, né, cara? Eu vou tudo errado. Pô, desculpa, gente. Ah, e falar em Faustão criança, lembra um do Faustinho? Tinha um moleque gordo que era o Faustinho, cara. Que desastre que era aquilo, cara. Eu queria ter esquecido disso. Eu já tinha esquecido disso. Eu sempre achei que o Faustinho era aquele macaco da TV Cruz, lá, o moleque que dava... Era aquele moleque ou não? Não, era só um gordo genérico, cara. Não, era um gordo X. Todo domingo era uma criança nova. Eles falavam que era a mesma. É possível. Era aquele gordinho sem expressão, tá ligado? Não fazia nada. Morria por colesterol, tá ligado? Às vezes colesterol, artéria entupida, cacete. O programa do Faustão, como quase tudo na Globo, é muito certinho. Não tem muita graça, sabe? Mais ou menos, né? Porque querendo ou não, tem o balé, né, cara? O balé do Faustão é toda a graça da humanidade. Tô louco, bicho. Se minha mulher ouvir isso, ela corta meu pênis, mas beleza. Eu não sei o que acontece, mas vou dar dica pra quem aqui é do Rio de Janeiro. Eu vejo muita bailarina do Faustão no shopping de Botafogo. Porra, muita, cara. Eu não sei se a academia delas é por ali, qual é o esquema, mas elas estão direto ali. Não, muita bailarina, cara, do Faustão. Aquela que tá agora trabalhando com assistência de palco dele, não mais bailarina, aquela. É, aquela Japinha Morena. Porra, já vi ela no Botafogo no shopping, cara. Subindo a escada rolante, descendo a escada rolante. E aí você subiu atrás dela, né, safado? Eu tentei. Quer ver a marca do sapato? Foi a marca do sapato. Eu ia pegar a dica da chapinha que ela fez, ô filha da puta. Descrente dos infernos. Ela tá de parabéns. Mas, cara, sinceramente, Faustão, é um programa de merda. Ah. Porque tem conteúdo zero. Cara, é uma perda. Só não é pior do que o Ratinho, sinceramente. Eu acho que o Ratinho é menos pior do que o Faustão. Também acho. E eu acho que o Pluff é a única pessoa que procura conteúdo no programa de streaming. Não, cara, mas tem alternativas na TV, cara, tá ligado? Você não precisa perder seu tempo vendo aquela merda. Tem outras merdas. Você pode ver National Geographic. Menos ruins. Leda Nagli. Além do que, o Faustão, nada mais é do que um compêndio, ele fica roubando os programas lá de fora que estão certos, tá ligado? Tipo, danças famosas. Aí teve lá Dance with the Stars. Aí ele vai e rouba. Bru. Aquela porcaria daquela aquela Olimpíadas do Faustão, que depois virou Maratoma. Aquilo é tipo um programa argentino, saco é? Agora o que eu não entendo. Por que que um programa que eu, toda pessoa que eu conheço, tirando, sei lá, 10%, não gostam do Faustão, não assistem, não fazem questão de assistir. Como é que o cara continua lá, cara? Porque é domingo. Porque, bem ou mal, o Faustão é uma merda, ok, mas não te agride ao ponto de você querer mudar necessariamente do canal. Eu vou discordar dos dois, na verdade. Primeiro que eu acho que o Faustão agride de uma forma absurda e colossal, porque você tá sentado no sofá da sua casa no domingo, beleza, você trabalhou a semana inteira, tá puto do que você fez a semana inteira, e aí vem um cara te chamar de babaca, pentelho e pra baixo. Eu acho isso escroto. E mais do que isso, é o seguinte, você, Pluff, que todo mundo pergunta se não gosta do Faustão. Sim. Não, isso, eu também isso, odeio o Faustão. Mas, presta atenção, nós somos de uma camada da sociedade extremamente favorecida, se você for perceber. Olha só. Tem pomarola pra botar no miojo. Conclua seu raciocínio. Você é um cara da área de humanas, você vai saber discursar, vai lá. O cara que passa a semana inteira vai assistir a sua TV de 14 polegadas no final de semana, sentado no seu barraco, ele vai ver Faustão porque ele quer ver a dança dos famosos. Não, eu entendo, cara, mas eu não sei. Cara, não poderia ter um programa que tivesse a mesma coisa de audiência e que tivesse um conteúdo melhorzinho, não? Se a população fosse mais educada, sim. Se a população fosse mais educada, nós não teríamos. Eu não sei, quer ver um exemplo? Um exemplo, uma comparação idiota. Mas o programa do Luciano Huck, cara. Eu acho muito melhor do que o Faustão. É a mesma merda, só que é o sábado com Paulista escroto narigudo. Não, primeiro que ele não é grosseiro que nem o Faustão. Exatamente. Não tá todo mundo mal pra caralho. Já começou errado. Faustão é um cara escroto. Ele interrompe pessoas, é grosseiro. Até com a equipe dele ele é grosseiro, tá ligado? E o programa dele não tem um quadro com conteúdo, sabe? Sei lá, no Tem Lata Velha, que é uma parada maneira pra quem gosta de automobilismo. Tu vai ver um carro e tal, modificado, tem oficina, tem uma brincadeirinha, tem um monte, tá ligado? Cara, não tô discutindo se é fácil ou não, cara. Tô falando de entretenimento. Qualidade do entretenimento, ok. O Lata Velha não é cópia de nada, né? Então, o Faustão é cópia de uma... Não, eu não falei que não é cópia. Pera aí, eu tô qualificando a qualidade. Caralho, qualificando a qualidade, eu estou qualificando os quadros do programa, correto? Pode falar que... O outro lá, reformando a casa. Chama um arquiteto, vai, porra, pinta, tem umas ideias maneiras, vai a galera do Stock, sabe? É um negócio bacana, é construtivo. A maioria também, não é tudo também, porque às vezes vai aquela babaquice lá de... Escola de samba fica só mulher de pelada rebolando. E aí é pelação que nem o Faustão. Não, sim, não é nojinho, mas. Luciano Huck pra começar, marido do Angel. Certo. Belo argumento. Missa. Segundo lugar, ele é judeu. Segundo, ele é judeu e terceiro, ele é narigudo, parece com o Gersene. Perfeito. Bela argumentação. Acabou, pessoal. O Faustão é tosco, ofensivo, só que ele é adorado pela população, porque a população não é educada, a população quer ver um cara chamando dos outros de babaca e falando aquelas besteiras que ele fala. Porque o Faustão, ele tem a pegada do povo, cara. Se alguma coisa está errada, o povo fala: "Ê, fulano, resolve essa merda." E o Faustão... Porra, pentelho. Ô, louco, bicho. O Faustão é aquele tiozão fanfarrão do churrasco, cara. Exatamente. Não, ele era o tio do fanfarrão do churrasco. O Faustão era até legal quando ele ainda era gordo, cara. Agora que ele apareceu, ele já perdeu toda a pegada, cara. Ele não é mais o Faustão. Pra piorar, ele é um funil e ele se veste mal. Mal. Mas sabe, olha só. Mas você sabe por que ele se veste... Você sabe por quê? Não é. Não é Reinaldo Ed, cara. Ele é gordo e ele põe uma blusa toda estampada, cara. Cara, exatamente, cara, de flor. Não, e você sabe por que ele faz isso? Que ele gosta. Não, porque aquelas roupas que ele usa... Ele só faz gordice. Além disso, as roupas que ele usa são da loja dele. Sim. É meio que uma propaganda, ele faz propaganda da roupa das roupas da loja dele. Caralho, o Faustão usa roupa escrota da loja dele pra vender, cara. Ele fica escroto. Não, mas o problema é que o Faustão, ele não vende roupa que pessoas usam. Ele, tipo, vende roupa pra casa, tá ligado? Aquele relógio que ele usa é um relógio de parede, né? A porra do relógio que tá no pulso. Filha da puta, o relógio grita pra caralho, cara. Você tá visualizando uma tangerina no teu pulso? Eu consigo ver o Faustão usando um relógio de tangerina, pomba, que você falou, cara. Eu consigo ver ele usando um relógio de salada de fruta, facilmente, cara. Não, mas falar que o Faustão é gordo, escroto, mal educado, que se veste que nem um imbecil morador de rua, não tem nada. Por quê? Tá certo. Esqueci um morador de rua. O programa dele não é uma merda por isso. Ele só é um cara desse jeito aí, sabe? Deixa ele. Não, não. O cara é desse jeito aí, é grosseiro. Beleza, acabou. Beleza. Então por que o programa dele é ruim? Por que vocês não assistem o programa dele? O que não te atrai? Eu não assisto porque eu não assisto televisão domingo. Eu assisto Pânico só à noite. Mas você assistia, por exemplo, o Gugu? Porque eu era criança, cara. O programa do Faustão é ruim porque o Faustão é uma merda? Ou o Faustão é uma merda porque o programa dele é ruim? Não, ele é um merda. Independente merda. Do programa dele ser ruim ou não. Eu não acho que ele é um merda nem que o programa dele é ruim. Eu acho que ele é um merda. Não, não, não um merda do tipo fracassado, mas um merda do tipo grosseiro, escroto, que usa roupas cara, escrotas. Domingo é o dia que tá todo mundo em casa. Do Ike Batista ao menininho afeminado que apresenta o podcast. Tá todo mundo em casa. Não menos a família Camundongo. Tem aí que eu não peguei não, cara. Ah, tá. Então, você tem que... E a Rede Globo é o maior canal de televisão do país. Ele tem que ter um programa que agrade a gregos e troianos. Todo mundo. Então, o que que vai usar? Vai usar a vilãzinha da novela, que é o destaque no Arquivo Confidencial, sabe? Vai falar, todo mundo quer ver a mulher da novela, vai entrar o filho dela, o ex-marido chorando, aí vai ter os famosos dançando. É tudo que, pra agradar o maior número de pessoas possível. Exatamente, a maior massa da população. Você esqueceu os eliminados do Big Brother, Bob. Também. Porra, esse é de qualidade, cara. Não perca! Mas a Globo tá certíssima, ela usa os produtos dela pra alimentar o programa de domingo. Exatamente. Ela ganha duas vezes. Ela usa o programa de domingo pra alimentar os programas dela. Não, senhor. Ela é uma via de mão dupla, cara. Ela leva no Faustão o cara do Big Brother pro cara do Big Brother fazer o sucessinho, entendeu? Eles estão dando muita volta, na cara. Na verdade, a gente já fez o sucessinho no Big Brother. Ele tá prolongando um pouquinho do sucesso com o Faustão. E a pergunta que vai fazendo é: e aí, cara, você vai trabalhar na Malhação agora? É quem você brigou lá dentro? Quem você quer que saia da casa? Ou seja, exatamente. Tá instigando você a continuar vendo o programa. A Globo faz isso claramente com um programa chamado Video Show. Certíssimo. Caralho, exatamente certo. Show, puta que pariu, cara, é verdade. Video Show é a reciclagem da cultura inútil da Globo. A Globo fica tipo, elevando a própria história dela, o passado e tudo mais. Ela recicla tudo e transforma. Aí eu te pergunto, Pombo, da audiência, tem gente que quer patrocinar. Ela tá errada? Não. Não, cara, a Globo faz o que ela quiser, cara. Se ela quiser transformar todo mundo em zumbi, ela pode fazer isso. Isso tudo a gente volta ao básico, cara. O que move o mundo? Dinheiro, pronto. Dinheiro e acabou. Dinheiro, mulher e cerveja. Mano, war, porra. Mas o que eu acho que é importante salientar nos programas de Faustão não é nada disso, tá? São alguns quadros que são, porra, fodas pra caralho, né? Quem não lembra da porra das Olimpíadas do Faustão, cara? Eu sinto saudade disso todo dia aqui. Cara, que eu a Ponte do Rio que cai, cara. Ponte do Rio que cai era foda, cara. Meu sonho era conhecer aquela porra daquele velhinho de capacete. O velhinho do capacete que jogava em Pombo. Caralho, Ponte do Rio que cai é outro tempo. Olimpíadas do Faustão era uma coisa muito hardcore. Porque era a Ponte do Rio que cai, pra moda jovem que não conhece. Era uma ponte. Era uma ponte. Tábuas de madeiras presas numa corda que ficava balançando. Em cima de uma piscina. Em cima de uma piscina. E do outro lado ficava um tiozinho num canhão tacando bola de basquete, se vocês sabem, uma bola doída, pesada, na não cara da pessoa. Não era tiozinho, não, mano. Era um tiozinho muito filha da puta. Ele fazia aquilo por prazer, maluco. Acho que ele não ganhava nada, mano. O cara tirava a bola nas pessoas e depois ele ria com a cara de prazer cada vez que alguém caía lá embaixo, mano. Que era foda pra caralho. Né, cara? Era muito cruel, cara. Muito sádico. Tinha provas como o rolo-rolo, que eram rolos gigantes que a pessoa tinha que correr pra pegar impulso. E quando você corre no rolo, obviamente ele faz força em direção contrária. Então você tem que correr pra caralho e pular por cima de outro rolo e a pessoa ia. Só que nisso, muitas pessoas caíam, batiam a cabeça no rolo subsequente e tal, se machucavam. E aí. É engraçado. Sim, e mesmo quando o vagabundo ganhava a prova, ele ia no palco do Faustão com a cara inchada, com perna quebrada, com braço torcido. Cara, ser interrompido e chamado de pentelho pelo Faustão. Exatamente. E é feliz. Ganhava um cheque da poupança Bamerindos. Bamerindos. É a poupança Bamerindos. Mas, cara, eu não sei vocês. As provas que eu mais gostava era que o nego tinha que ficar tonto primeiro. Eles botavam o cara pra rodar com a porra de um cabo de vassoura encostado na testa. Aí o cara encostava a porra do cabo de vassoura no chão e ia rodando. Aí depois o cara tinha que, tipo, atravessar a porta de papel ou então descompensado. E aí ele te fugia, e aí ele tinha que chegar até o final. Exato. Mas todo tonto, cara. De vez em quando ainda via um macaco correndo atrás do cara. Exato. Era foda, velho. Muito maneiro. E a prova mais escrota de todas era que botavam as pessoas dentro de uma roupa de gordo, muito gordo. Você anda com um pinguim. E a pessoa tinha que subir uma rampa bem íngreme. Isso por si só já seria um evento. Eu já pagaria pra assistir isso no pay-per-view. Mas não satisfeito. Eu já pagaria pra assistir isso no pay-per-view. Eles botavam gente escrota lá em cima atacando bola, atacando anões. milhões, tacando tudo possível pra foder com a pessoa, cara, que tava subindo, cara. Sabe o que é o ápice disso? Era uma bola que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram botar semifamosos pra participar desse negócio, cara. Exatamente. Caralho, imagina o Big Brother, cara. Muito engraçado. E o Pânico, como a gente vai falar aqui na frente, pega tudo que tá aí e aprimora ao nível supremo, fez isso. Bolou essa prova, só que bota mulheres de biquíni atochados e gostosas. Bem gostosas. E é só. E não taca mais bola, é só anão e barril. Anão assim, e barril. Pá, e além disso, ele bota ou homens contra mulheres. Aí quando ele bota as mulheres deliciosas, e aí ou bota gordos enormes que não vão ganhar das mulheres, ou anões. Quem não acha maneiro ver um anão escorregando numa puta de uma rampa íngreme pra caralho? É engraçado, velho. Anão e gordo são os seres mais engraçados que existem, cara. E no final da rampa íngreme, tem um sino lá em cima pra pessoa pular e tocar. Agora você imagina um anão, venceu toda a diversidade como um bom brasileiro, chega lá em cima e não alcança a porra do sino. Fica pulando pra tocar. E aí o vagabundo vai estar com um barril no anão que já tava lá em cima. E ele cai tudo. O cara já vai viver 30 anos no máximo e ainda passa a vida fazendo essas porra aí, né, cara? Porque eu nunca vi um anão trabalhando de verdade, cara. Todo anão não só... O trabalho do anão é sacaneado, cara. Não, eu tenho um anão recriador de hotel, cara. Porra, todo anão ganha dinheiro sendo sacaneado. Tem anão chefe do Detran lá em Aquidauana, cara. Aquidauana? Então, o nego deve ficar atacando ele pro alto no meio da vistoria, cara. Ele deve ganhar uma... É aquele cara que consegue misturar o cano de descarga, tá ligado? No pé. Eu aposto que a renda principal dele é ser sacaneado. Eu ia ficar tacando ele pro alto durante a vestidura. Aí é só pra fingir que a gente já tá falando de Faustão. Tudo isso é por causa do Caçulinha, né? Nós somos gênios que estão fazendo links pra falar do Caçulinha. Grande Caçulinha. Eu acho que ele é tipo um anão mesmo, cara. Ele tem um... Ele passou por pouco de ser anão, né, cara? É 1,60m. O nariz de vantagem. Mas não deixa de ser verdade. Ele é sacaneado pelo Faustão todo o programa, cara. Inclusive teve uma época que ele saiu do programa e depois ele voltou, né? Ele deu nas bases, sei lá. E hoje em dia tem uma porra de uma prova dessa, tipo, de vídeo cacetada, que é... Eles sacaneiam ainda o Caçulinha aqui. É geral como se tivesse... Todo mundo fosse anão, né? Dentro de uma caixa de... Uma casa de boneca. E aí o Caçulinha aparece num tape, tipo, tacando. Vamos botar cereja, tacando as paradas lá dentro. E aí quando volta a câmera pro pessoal na casa de boneca, é uma cereja gigante que tá caindo aqui. De espuma, tá ligado? Em cima da galera. Tem uma porra dessa lá, o quadro assim agora. Não, falando sério. Vocês odeiam Faustão ou vocês só não veem? Não, eu detesto o Faustão. Não, assim, o programa dele eu só não vejo, mas eu detesto o Faustão. Eu detesto a pessoa, o Faustão. É, a pessoa... Eu gosto assim, de alguns quadros. O programa dele eu só não assisto. Se eu fosse uma pessoa apresentando, de repente eu não me agrediria tanto. Mas eu não gosto do Faustão. E ele pra sempre pede pra repetir as pegadinhas que não tiveram graça, cara. As pessoas que não tiveram graça, ele repete as sem graça. As boas ele não repete. Eu acho que ele não entende piada, cara. Ele é meio retardado. Não, ele gosta daquela, repete. Ô louco, meu, repete aí. Vamos lá. Ele tem a bancadinha de livro, ele lê o livro que ele quer, tá ligado? Ele chega lá pra falar, tô, tem esses livros aqui pra falar de hoje, Faustão, fazer propaganda aqui. Aí ele só fala dos que ele gosta, tá ligado? É, mas aqui fechou lá, né? O grande tiozão mesmo, o protótipo do tiozão mesmo. O tiozão faz o quê? Fica repetindo piada, enchendo teu saco, xingando você. Mas vamos lá, no final das contas, o problema, cara, é que você chega no seu churrasco de família e quem é aquele cara que você corre? É o seu tiozão, cara. Quando ele vem com aquela piada do, sei lá, do pinguim no gelo, do iceberg, doce de leite e tal, quem é que você corre? É do tiozão, velho. No final das contas, o cara chato que você corre é o tiozão. Quando esse tio constrangedor, no churrasco de família, vai lá naquele seu primo afeminado pra fazer a graça dele, todo mundo em volta dá aquela risadinha, né, junto, né? Fica feliz. Eu não tenho primo afeminado, desculpa. aí, tem o primo do bot que ouve o podcast, não tem? Tem o primo do bot que ouve o podcast. Eu tô... É o podcast. Cara, você vai escrever mal entendido. Caralho, nesse momento o cara vai lembrar do tio dele e vai ficar bolado, mano. Caralho. Então vamos ser politicamente corretos. Não, eu não rio do meu tiozão quando ele vai fazer piada com meu primo afeminado. Tá certo. Só quando ele faz piada com você. É, porque eu sou gordo e piada de gordo sempre é engraçado. Por isso que o Faustão não tem mais graça. É, porque ele deixou de ser gordo. Porque, cara, naturalmente gordo é engraçado. Um dia eu tava andando ali na Princesa Isabel em Copacabana e tinha aquele gordinho rocinho, lourinho, sacou? É tudo bonitinho, aquele gordinho compacto. Que usa babador vitoriano mesmo sem usar. Você viu uma... É, nesse naipe. E eu tenho problema também com pessoas que caem. Aí quando eu caio, eu rio também, entendeu? É nesse naipe. E aí o gordinho tropeçou e caiu, cara. Quando eu caio. E aí eu já tava rindo do gordinho. E aí quando o cara caiu, eu tive que parar num bar e tomar uma água, porque eu tava passando mal de tanto que eu ri do gordinho. O gordo é naturalmente engraçado, cara. Gordo é naturalmente engraçado. Então o anão gordo é o suprassumo do humor pro Marcelo. Nesse naipe, um humorista, pra ser um bom humorista, tem que ser obeso. Mas o anão, ele tem um limite pra ser gordo, cara. Você não vê um anão super gordo. Eu acho que chega um ponto onde ele tipo, vai, tá level 99 e não dá mais pra você, tá ligado? Ele explode. É, deve ser assim que todos os anões morrem antes dos 30, então. Deve ser essa explicação. É possível. Acho que a gente deveria fazer uma tese de mestrado sobre isso. Sobre os anões. Sobre os anões gordos. Anões gordos e obesos. Limite da obesidade, anão. Afinal, seria outro combo extremamente engraçado. Um anão obeso caindo. Nossa, eu acho que eu morri. Uma ladeira íngreme com gostosas em volta. Gostosas em volta. Nossa, eu morri. Bom é ter a sua mão na alegria ou na dor. Mariana para sempre, meu amor. O Raul perguntou: pegue seu banquinho. O Raul perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. É, galera, vamos falar agora do nosso amigo Raul Gil, porque de gordo pra gordo. Seu amigo, né? Seu amigo, né? Você foi uma criança prodígio do Raul Gil, Plus? Raul Gil é meu amigo, cara. O Faustão também é meu amigo. Não era meu, não. Mas é meu amigo. Eu só não gosto dos outros, não. O Raul Gil é gente boa. Um cara com microfone dourado, você só poderia ser grande dourado, amigo do Plus, filho. Dourado é o caralho. É de ouro aquela porra. Dourado? Cara, se for, até eu vou ser amigo dele, cara. É de até ouro, ele faz questão de falar todo o programa. Meu microfone de ouro. Ah, que vale mais do que dinheiro em títulos da liderança, a capitalização. Oi. Título da capitalização da liderança, a capitalização. Barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Exatamente. Barra de dinheiro que vale mais do que ouro. Ouro. Cara, barra de dinheiro. Não faz sentido. Fazer isso? Tá, só vai perder o dinheiro. Barra de dinheiro. Comprimindo dinheiro, tá ligado? É. Até virar diamante. Ah, tá, ué. Que maneiro. É, enfim, mas o Raul Gil é, tipo, apresentador das criancinhas, né, cara? Dos mini seres humanos. E dos calouros também, né? Ele é o na cara verdade, que o apresentador dos mini seres humanos hoje em dia é o Marcelo Tais, né, cara? Nossa, é o programa de domingo, também pode falar aqui também. Que é aquele conversa de gente grande. Nossa, muito pior do que bater na mãe. A única coisa boa daquele programa é o que o Silvio Santos já fazia, não tava tudo por dinheiro. Eles botam uma criança numa sala e acontece uma coisa fantástica. Sei lá, a televisão explode, bum, e culpa uma criança. Aí é legal ver a reação da criança. Não, não fui eu! Se for o Júnior, vai começar a chorar, né, cara? Se for quem, cara? O Júnior. É, então é uma história que a gente já contou no podcast anterior. Podcast Tanguinha 10, não ouçam. Não, ouçam sim. Vocês vão descobrir que o Júnior é mais afeminado que a Sandy, muito. Na verdade, todo mundo já sabe disso. Ah, todo mundo sabe disso. É, então. Mas o. Mais certo. O Marcelo Taz já provou que ele não tinha jeito com criança quando ele interpretou o professor Tiburcio no Rá-Tim-Bum. Exatamente. Cara. Aquele cara, aquilo é muito medonho, cara. Acho que até hoje, se eu assistir aquela porra, eu vou sentir um pouco de medo lá nos confins do meu ser. É porque os efeitos especiais do final da década de 80, começo da década de 90, era uma coisa muito hardcore, cara. Era um PowerPoint em movimento, sabe? Nossa, não era pior. Era um PowerPoint com seres humanos. Era pior. Eu tinha medo, cara, do Tiburcio, daquela esfinge escrota, cara. Era muito efeito escroto, cara. A esfinge tentava ensinar uma parada que era fácil, só que eu não conseguia me concentrar porque tinha medo daquela merda, cara. Mas esse programa não era nem domingo e nem é, tá ligado? Isso já tá em outra pauta. Vocês estão querendo, pô, acabar com a pauta. Peraí, eu gravava o Rá-Tim-Bum e assistia no domingo. Qual é o teu problema? Você não tinha gravador, não, mentira. Você era pobre. Eu tinha gravador de não vídeo, é pobre, cara. Você era pobre e não tinha vídeo VHS, o filho da puta. É mesmo? Então arranque meu dedo. É o filho do capeta. Vamos falar do Raul Gil nessa porra. Porque o cara tem um programa decente, que ele pega crianças, explora elas, bota pra cantar, ri da piada delas, só faz as crianças felizes. E tá ligado? E consequentemente, criança feliz é gente feliz, entendeu? Puta que pariu, feliz, que bom nariz, cara. Quem é você? Sai daqui agora. Que merda foi essa, mano? Que eu fico cuspindo em palavras, tá ligado? Agora, aí saiu isso. Caralho, aposto que nem a saudosa mãe do Raul Gil, que deve estar morta, acredito eu, nunca defendeu o filho com tanta veemência, cara. Puta que pariu. Não, e com tanto sentido, né, cara? Uhum. Vamos lá, galera. Cara, o Raul Gil, ele faz o quê? Pega crianças, pega calouros que cantam pra caralho, mas nunca vão ser ninguém, e exatamente, faz aquele mesmo. Não são nada além de calouros. Exato, nasceram para ser calouros, profissão calouros. Não, não, cara, mas não são só. Um maluco que não sai do primeiro período da faculdade. Exatamente, né? Não, Marcelo? Exatamente. Ai, filha da puta. Amigo, amigo pra essas coisas. Inclusive, o Raul Gil faz o mesmo programa desde a década de 70. E ainda faz sucesso. Ele mudou de emissora e continuou com o mesmo programa. Sim, os mesmos jurados, aqueles velhos caquéticos que ficam lá com fralda geriátrica e soro. Só faltava o Pedro de Lara. Faltou. Daria a pimentinha que falta naquele programa, cara. Exatamente. Pedro de Lara, lá, vai, lá, lá, lá, lá. Mas tu vê que é um programa pra velho, porque não tem uma dançarina gostosa, nem porra nenhuma. Tem. Mas até a dançarina gostosa do Raul Gil é uma dançarina discreta pra senhora de idade. Mas vamos lá, ele é da Record. Não, agora ele tá no SBT. Ele tá no SBT, cara. Tudo bem. Cara, o Raul Gil muda de canal. Ele fez sucesso na Record. E aí a gente tem que compreender que existe uma briga de interesses da audiência e do Bispo de Macedo, né? Verdade. Mas... E agora eu tô aceitando um cartão na igreja dele. Mas eu acho que independente disso, não é influência do outro. Eu acho que ele é assim mesmo, tá ligado? Ele já é um cara meio religioso, tá ligado? Ele é religioso pra caralho, se eu não me engano. É, ele é boladão nas igrejas. Ele não quer botar mulher de calcinha no programa dele, tá ligado? Ele quer fazer um negócio, um entretenimento para o povo, mas sem agredir, entendeu? O povo de Deus. Né? O povo de Deus. Não o povo de Deus, porque uma pessoa normal que não acredita em Deus também consegue ver o programa dele, porra, e não é agredida. Não, o programa dele é correto, digamos. Exato. Assim. Ele mexe com o que é de mais tradicional e enraizado na cultura. Vou lá. Assim, aquele programa que vai juntar o seu vovô, sua vovó, você, sua filhinha de 3 anos, a sua amante, todo mundo vai ver aquilo tranquilo. Iria, né? Na verdade, se fosse de uma excelência mais comprovada, né? O verdadeiro programa Leite de Rosas. Caralho, perfeito. Leite de Rosas. É uma coisa inadequada, fora do seu tempo, que ninguém gosta de verdade, mas todo mundo tem em casa. Isso aí. E não cheira bem. Não, Leite de Rosas é cheiroso, cara. É muito cheiroso. Cheiro de chata de velha. Nossa, eu nunca mais vou passar isso. Não me pergunte isso, por favor. Bom, você tem um hábito estranho de procriar com a sua família, né, cara? Pelo menos, né? Tá certo. Mas não, só quero tirar dúvida. Não foi com a tua avó, não, né? Eu prefiro me abster de comentar. Espero que não, né, cara? Muito maneiro. A criação do Pomba, a avó dele. Meu filho, você tem que conhecer como é que é uma mulher de verdade. Vem cá. É uma família que prefere praticar pra não fazer vergonha na rua. Pratica entre si. Isso aí. O Bluff, por exemplo, aprendeu errado. Eu aprendi errado. Agora ele fica mais nessa. Opa, eu não estaria nessa agora. Ele fica fazendo essas paradas ao contrário agora aí. Eu nunca mais passaria Leite de Rosas. Não, você tá falando em pogói mesmo, cara. Não vai passar hipoglós no sofá. Cara, imaginei a bunda do Bluff com hipoglós, cara. Não imagina, não, cara. Passa na casa dele lá que você vai ver isso agora. Não precisa imaginar. Tá gravando de Peppla? Eu tô gravando de pé, não, cara. O Bluff tá gravando de pé, só que com o joelho meio que, né, flexionado, assim, fazendo aquela cadeirinha de fantástica. Cócoras, né? De cócoras, né? Exatamente. Raul Gil é um que usa hipoglós, cara. Do jeito que tá velho já o cara, puta que pariu. Passa minâncora, cara. Passa minâncora debaixo do braço que tira o fedor. Muito bom. Vamos lá, quadros do Raul Gil. Nós temos, já que eu cantei a musiquinha, o Você Tira ou Não Tira o Chapéu para Ronaldinho Gaúcho. Nossa, você tira. Ele já mostrou o chapéu pra todo mundo ali. Olha, papa. Lendário vídeo da Bronha, gente. Ah, tá. Aqui você tá falando que fosse um chapéu do livro de futebol. Teria sido mais engraçado. Não, do vídeo da Bronha. Qual vídeo da Bronha? Do Ronaldinho batendo uma. Ah, tá. Você tá falando do Raul. Esse aberto aí na tua pasta vídeos pornôs, pô. Isso aí. Eu achei que você tava falando do Raul Gil. Tinha que fugir do vídeo do Raul Gil se masturbando. Caralho. Tem um rolo, né? De filme do Raul Gil se masturbando. É tipo, sei lá, caralho, vamos pegar o Raul Gil, ele tá se masturbando. Aí chega lá e tem ele balançando o microfone de ouro dele. Você tá imaginando isso mesmo, cara? Eu tô, cara. Você não tá doente. Você tá doente. Minha avó tá rindo de você aqui, pô. Microfone de ouro, cara. O Raul Gil tem um banquinho que é tipo um adedonha, adedanha, depende do lugar que você mora nesse país, stop. É adedanha. Sabe falar ou não? Adedanha, sempre adedanha. Depende. País, se você mora nos Estados Unidos, cara. É, top. É, bom, que é isso com artistas, aí fica lá. Vamos falar agora, países com a letra D. Aí isso fica aí. Assim. D. Você Felipe de onde. Não, mas isso aí é o do banquinho, não é isso? Esse é o banquinho. É, mas eu tiro o chapéu, é tipo arquivo confidencial pra ele, cara. Não, pra quem tira o chapéu, o quadro mais polêmico sem ter causado polêmica. Mas se você aprova ou não aprova. É tipo arquivo confidencial, cara. Ele chama um personagem lá. Se você tirar o chapéu, você aprova. Né? Se você não tira o chapéu, você não aprova. Você não precisa explicar, cara, você também funciona. Já que o Raul Gil é um programa tradicional que não quer causar polêmica nem mal-estar, ele bota assim: você tira ou não tira o chapéu para a Seca do Nordeste? É claro que a pessoa vai tirar o chapéu, sabe? Não, às vezes não, ele põe as paradas pesadas assim, cara, às vezes. É. Eu tô aqui, hein? Tu, tipo, pega o Ronaldo Gordo lá. Ronaldo, você tira ou não tira o chapéu para o travesti que te enganou? Ele não quer calma, você mede forte. O Ronaldo fala: não, eu vou tirar o chapéu porque eu não quero pegar AIDS. Um chapéu de borracha. Exato, muito obrigado. Porra, palmas pra mim. Não vou descobrir no boneco. Exatamente. Tá tudo bem, tudo bem. E além disso, tem as criancinhas prodígio, né, cara? Que o Raul Gil, cara, se ele fosse padre, ele seria pedófilo. Pai, que preconceito babaca, velho. Tá bom, né? Por que você chegou a essa conclusão, cara? Só porque ele ajuda as criancinhas. Tem que ir pro monastério se você quiser comer uma criancinha, tá certo. Vamos fazer essa prova aí. Não, tá bom, sem preconceito agora. Mas o cara tá sempre de criança, e o cara tá super bem, e o programa inteiro gira em torno das crianças. Tem vezes que ele põe as crianças a apresentar o programa, cara. Isso quer dizer que a Xuxa, então, é uma puta de uma pedófila, né? Se ela é a rainha do já bastante. Ninguém falou o contrário, né? Ninguém aqui tá duvidando. Amor estranho, amor. Amor estranho, amor, né? Amor estranho amor. Amor estranho amor. Cavalos. Eu tinha esquecido do amor estranho amor, vocês têm razão. Tá vendo? E você, porra, Marcelo. Porra, Marcelo. Passei papel de idiota, foi mal, cara, mas eu já tô acostumado, eu sou gordo. A Xuxa gosta tanto de criança que depois ela ainda pegou aquela diretora dela de 1,30m lá. Marlene Matos. Marlene Matos, é. Não, acho que a Marlene Matos que pegou ela, cara, ela só deu mole. Entendi. Foi a Xuxa que ficou por cima no frango assado, né? Que imagem perturbadora, cara. Aí, a Marlene Matos era anã, né, cara? Ela tava sendo sacaneada. Aí, uma anã trabalhando direito, ó. Vai ver que durante a gravação também eu ficava jogando ela pro alto. Ah, velha, né? É mesmo, cara. Eu não falei isso pra vocês. Vocês sabiam que a Marlene Matos, ela, pelo menos até o ano passado, ela era diretora lá da Feira das Tradições Nordestinas? Que bosta, mentira, hein? Sério mesmo? Sério mesmo. Por isso que tava tendo uma porrada de show de famoso. Só não sei se ela ainda é. Era até o ano passado, ela era. Tem lá o como é que é o nome? Que ele chama de Majestade Show, que é aquela... Eles armam o show aí do lado de fora ali. É, tipo isso. Pô, cara, teve Bruno e Marrone, vai ter Raça Negra agora. Pô, Raça Negra, porra, tem que ser um lugar muito foda, né? Peraí, vocês sabem disso. Vocês sabem que eu fui no show do Raça Negra de camarote na quadra do Império Serrano. Você sabe que eu fui no show do Molejo com 5 pessoas e o Anderson Leonardo ficou me chamando de André Marques, né? Que maneiro. Agora eu fui com você pra comer. Aí, André Marques. Ah, tirou onda pra caralho, Marcelo. Tu é brother, cara. Que vergonha de você. Eu não, cara, eu sou feliz porque ele me chamou de André Mar. Tipo, é o Anderson Leonardo, ele é meu herói. Agressão! Mas ele mandou o Andrezinho tomar no cu no show. Sério? O Andrezinho é mais do molejo, o Andrezinho saiu do molejo. Ele mandou tomar no cu no meio do show? Mandou, na maior. Quê? Perguntaram, cadê o Andrezinho? Ele falou, não sei, ele resolveu tomar um outro rumo, eu não sei mais dele. Se você encontrar com ele, precisa mandar ele tomar no cu, por favor. Ainda mandou tomar no cu de forma mitológica, tá ligado? Ô pai, eu quero me casar. Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. O motorista, você não casa bem. Por que, papai? O motorista aperta muito na buzina. E as depois vai apertar você também. Papai, eu quero me casar. Então galera, vamos agora falar do nosso maior humorista brasileiro. Nossa, na concepção de quem? Embaixador da Unicef, cara. É, cara. É, bom, até o Ronaldinho é embaixador da Unicef. Claro que é, alguém tem que defender os travestis pelo mundo. Nosso amigo Didi Mocó, sorriso ao colesterol. Eu morri de rir numa manhã de sol. Didi, eterno trapalhão. Eterno trapalhão, né? Eu não queria falar nada não, mas a primeira coisa que me vem na cabeça quando alguém fala do Didi é que a filha dele é feia pra caralho, mano. Ah, e aí você fala que a filha... Da filha de alguém, eu lembro do Renato Gaúcho. que é gostosa pra caralho, né? Não sei o que lá, Portalupe. Eu só decorei o sobrenome do Renato Gaúcho. Ele é Portalupe, é, exatamente. Que por causa dessa gostosa aí, que se eu não conseguir comer a Jéssica, Jéssica e nem a Idris Valverde, ela é a terceira a da Jéssica, lista. A Jéssica um dia é meta, né, cara? A Jéssica é meta. É, não, a Jéssica é mais do que meta. A Jéssica é o meto. A Jéssica é meta, é o que eu ia falar. Exatamente. É que eu sou muito rápido. Mas o, a gente tava falando o quê? Do Renato Gaúcho? Não, do Didi Mocó. Cara, eu... Não, falando da filha do Renato Aragão. Que exatamente. É feia igual a fome. Quando seu pai tem dinheiro pra caralho em um estúdio de televisão, ele consegue te fazer até estrela de filme, cara. O Trapalhão e a Princesa Lili, o Ninja Trapalhão e a Rainha Lili, Lili e o Camundongo, Lili e os Esquilos, Lili vs Kid Bengala, tem Lili tudo, cara. Puta que pariu. Esse vai ser o último filme dela, né, cara? O problema é que depois que o pai dela morrer, ela vai querer fazer Lili e os Estupradores, Lili vai querer... Lili pro mercado alternativo de filmes aí, vai ficar um negócio meio violento. Cara, vamos lá, antes disso mesmo, os filmes do Trapalhão já eram bad trip, né? Ah, cara, é outra época e pra criança de outra época, pense nisso. Mas é a bad trip, né? Cara, eu tenho uma dúvida, o Mussum enchia a cara de birita no, nos filmes também? Isso é óbvio. Na fita. Sério? Ele não morreu de cirrose atuando, não. Então tá bom. Só pra saber, né, cara? Mas é, eu achava que ainda assim existia alguma espécie de censura aí pros filmes pelo fato de ser puro e estritamente infantil, né? Os filmes dos Trapalhões. Não, senhor, os Saltimbancos Trapalhões, por exemplo, não tinham o menor cunho infantil. Era triste pra caralho. Era triste pra caralho. Menina. É. Porra, esse filme é triste, cara. Mas pera aí, vamos falar da Turma do Didi, cara. É que é programa de domingo, é. Que é o programa de domingo. Turma do Didi, eu acho que o maior pecado do Didi foi ter substituído o glorioso Mussum, pelo Jacaré da Ultra. Jacaré. Porra, mas o Jacaré faleceu, né, cara? Quer dizer, o Mussum faleceu, né, cara? Se o Jacaré tivesse falecido, era festa. Quando você fala do falecimento do Mussum, aí bate uma tristeza no coração, Mumu da Mangueira e tal. É, mas não foi substituição, tá ligado? O Jacaré tá num outro programa, nada a ver, tá ligado? Ele é o... Não, cara, mas se você for notar... O cara era dançarino da Ultra, cara. Cara, presta atenção. Se você for notar, a Turma do Didi é uma tentativa exata de substituição de todos os Trapalhões. Já foi mais, agora tá menos. Que agora o Dedé... É menos Dedé. É. Não, o Marcelo Augusto fazia o papel do Dedé. Sim. O Jacaré e o Tatá era o Zacarias. É verdade, esse Zacarias é bem parecido mesmo. Entendeu? Era muito isso. Ele tentou reciclar os Trapalhões pro dia de hoje. Cara, mas olha só. É. Você, mas quem tava no lugar do Jacaré antes era o Kleber Bambam, cara. Cara. E não é preto. E nem trocou bêbado. Trocou 6 por meia dúzia. Trocou 6 por meia dúzia. Não, mas não é substituição do Mussum, não, cara. Peraí, não, peraí. Tá falando Dedé, pô. Não, senhor. O Kleber Bambam substituía ou fazia o papel que depois venceu do Jacaré. Exatamente. Mas vamos lá. Entre Kleber Bambam e trocar 6 por meia. Eu acho que eu prefiro o Kleber Bambam. Porque eu lembro da Maria Eugênia com essa aqui. Mas você não pode dizer que é substituição. Porque o Kleber Bambam não tem nada a ver com o Mussum, pô. Por que não? Porque não tem mas nada a ver. Se o Bambam for um bêbado, porque qual a diferença? Ou você está insinuando que o personagem Mussum é negro? É isso que você está querendo insinuar. Não, cara, mas a época da substituição foi depois. Cara, foi exatamente quando o Kleber Bambam saiu. Quando o Kleber Bambam era da Turma do Didi, não tinha o Tatá, não tinha nada disso. Era tipo, o Kleber Bambam aparecia uns aleatórios assim, um programa ou outro lá e pimba. Aí ele viu que ele tava dando audiência e tentou fazer o remake dos Trapalhões com o Jacaré no lugar do Mussum. Uma coisa eu não tenho dúvida é que o Dedé do Vasco é muito melhor do que o Dedé da Turma do Didi e faria muito melhor o papel dele. Essa tentativa do Didi recriar os Trapalhões foi meio do começo ao fim. No começo ele tentou até copiar a Duda Alegria, cara, usando a Deb. Exatamente, velho. Sabe? A criança hoje em dia não quer mais ver Turma do Didi. Aquela piada pronta que termina com o Didi se dando bem e os três paspalhos do momento errando o mesmo golpe, sabe? Eu acho que é muito mais viável que aqueles caras de pau hoje em dia, daquele cara gordo e do magrinho meio afeminado. Eles na TV e eles no teatro são outra coisa completamente diferente, que pra mim eu acho que deveria, a NET deveria, a Globosat, abrir um canal só pra programas de humor com um monte de crachado e sem censura pra palavrões, porque porra, foi mal. Um saco assistir programa de humor na Globo. Aqui é o mesmo mal do Faustão, né, cara? Tem que fazer um negócio pasteurizado. Quase que não sai. Pra todo mundo. Ainda assim o Faustão fala palavrão, né? Ô, louco, meu. Porra. Ele não fala porra, ele fala morra. Pelo amor de Deus, né? Foi mal. Baralho, meu. Ô, louco, meu. Orra. Não, eu ouvi o Faustão falar porra. Porra, outro, meu. Cara. Eu vi ele realmente falar porra. Falei, caralho, o Faustão falou porra, porra. E aí depois eu desencanei e fui embora. O negócio da Turma do Didi versus... O negócio? Ah, assim, natural. Eu tô estudando com a prima do Alexandre Frota, bro. Sério? É sério isso. E aí? Ela é awesome. A gente sacaneia ela que o negócio é comer cu e buceta e tal. o negócio da turma do Didi é que a data já venceu. Já venceu, entende? Naturalmente, o Didi não vai durar mais do que 5 anos, Deus queira. E porque ele deixou até passar fome, aquele filho da puta. Didi é um escroto, gente. Didi é um escroto. Didi é um escroto, mas vamos lá. A data não venceu. Eles compraram no mercado, o bagulho já tá podre, né? Verdade. Quando já voltou o remake, eu já era criança e já achava sem graça. Lá em 97, 98, que começou a turma do Didi, já não rolava. Já não descia mais. Assim, o remake do Didi, eu acho sem graça. Mas eu também já achava os Trapalhões sem graça. Não acho os Trapalhões engraçado. Algumas coisas são muito criativas. A gente não pegou, cara, a época dos Trapalhões com os quatro, né? Porque quando a gente nasceu... Mas se eu pegar no YouTube, tá ligado? Eu não vou rir, se eu tô falando. Mas o nosso humor hoje em dia também é diferente. Esse que é o ponto. Nosso humor é diferente. Por isso que os caras de pau me agradam mais do que os Trapalhões, que é um humor mais... É bobão. É mais atual. Mas é mais atual. É um humor que eu me identifico com o personagem, tá ligado? É diferente. Tipo o Tiririca. Tiririca é meu comediante favorito, cara. O Tiririca é um mito. Obrigado, cara. Eu achei que eu estivesse sozinho nesse mundo. Porra, tá maluco. Tiririca é o comediante melhor do mundo, cara. Tiririca é foda. Porra. Tanto que ganhou um troféu aí. Qual será? Ouça, não tem que acordar com o Ora, menino. Mas que menino. Menino lindo. Não, você já viu o stand-up comedy dele? Ele falando do menino? Da laranja? Tangerina, é. Da laranja. Tangerina. Já, muito bom. Vai ter um link no vídeo aí do Tiririca, só porque eu gosto muito do Tiririca. Obrigado, cara. Como é que ninguém nunca fez um gif, né, de repetindo o Tiririca rindo pra caralho, tá ligado? Só isso, moleque, tipo... Um vídeo no YouTube de meia hora do Tiririca rindo. Porra, moleque, se ninguém fez, é que tem que fazer. Porra, melhor do que Chiri o Amigo, cara. Chiri o Amigo. 8 horas de Chiri o Amigo. Chiri o Amigo, cara. Chiri o Amigo. Vocês estão ligados que tem o Nyan Cat, né? Aí tem o vídeo, sei lá, 24 horas de Nyan Cat. E tem o vídeo do maluco assistindo as 24 horas de Nyan Cat. Puta que pariu, hein? Ele ligou o computador, ficou assistindo e posicionou a câmera de forma que a câmera ficava pegando ele direto. Ficou 24 horas, sem dormir, sem cagar, sem fazer nada, assistindo Nyan Cat. E aí eu te pergunto, você teria tempo pra fazer isso? Não, graças a Deus não. O cara faz isso, não tem vida. Não, como não tem vida? O cara não tem atividade nenhuma, o cara faz o que é da vida. Só que a vida dele é uma merda, é só isso. Não, ele não é aterefado. Se ele decidir depois sair de lá e jogar videogame ou pra praia, ele pode, tá ligado? Ou seja, ele não tem vida. Ele não tem nenhuma tarefa, digamos assim, mas vida ele tem, pô. Cara, eu sou um vagabundo desempregado, eu tenho mais vida que esse cara. Cara, não, mas tipo assim, quando as pessoas falam, você não tem vida, é porque você não tem tempo pra fazer as coisas não. Da vida. Se você ficou o dia inteiro em casa batendo punheta e jogando CS, você não tem vida. Você não tem vida. É, ou então se você morrer, você não tem vida. Não, mas você não faz nada porque não é porque você não tem, porque você tem a opção de sair. Você no Mario. Você prefere ficar fazendo isso. Mas tem gente que não faz nada porque não tem como. Tá trabalhando, estudando, blá, blá, blá, obrigações. Essa pessoa não tem vida. Ela pode não ter vida social. Caralho, seu conceito de não ter vida é muito diferente do... Deixa pra lá, cara. Eu sempre ouvi um termo diferente. Ouviu errado. Ouvi errado não. Ouvinte, você que tá aí fazendo nada. Ouvinte falou. Não tem vida. Se a pessoa não tem vida, é porque ela não faz nada ou porque ela não tem tempo pra fazer nada? Ou porque ela morreu. Você que está ouvindo o podcast, você tem uma vida. Você tem uma vida? Isso é perigoso. Você parou de fazer alguma coisa pra fazer ouvir o podcast ou você tá ouvindo o podcast enquanto faz outra coisa? Ou nenhum dos dois. Ou você só ouve o podcast e não fala mais nada da sua vida. Ou aí. Você é um anão e ganha a sua vida servindo esse palhaço pros outros. Sendo lançado. Então você está ouvindo o podcast enquanto está sendo lançado pra cima. Caralho, mano, aí na moral, se tem um ouvinte nessa situação, eu queria muito conhecer ele, cara. Puta que pariu. Vai ter festa do meu primo semana que vem, a gente tá precisando de um anão pra tacar pro alto, cara. Acho que paga bem, cara. Sério mesmo, o Lula vai tá lá. Acho que pra finalizar, né, pela altura do campeonato, só podemos falar do programa. O melhor programa de domingo é sim, o melhor. Nós vamos falar do melhor, o melhor programa. O melhor programa de domingo. Eu sou o melhor programa. Ô, Pombo. Oi. Imita o Boys aí. Boa noite. Eu posso fazer uma coisa que não é muito estilo a Tanguinha Corp, mas é uma coisa que eu carrego comigo. Eu acho que desde meus 13 anos de idade eu ouço o Pânico da Rádio. Eu também. Eu ouço o Pânico da Rádio e um dos meus ídolos pessoais, de verdade, não tô falando da boca pra fora não, é o Emílio Surita. Emílio Surita. Porque aquele cara, ele é um profissional foda. Só quem já ouviu um Pânico, quando não tem ninguém, sei lá, só tá o Emílio, a Amanda e o Bola, sem convidados, e o velhinho conduz uma hora de programa com maestria, você sabe o valor que aquele velho tem, cara. O cara é um gênio do entretenimento, do não do humor, que ele, quando chamam ele de humorista, ele fica puto, mas o cara é um gênio brilhante da comunicação. Emílio Surita, ídolo forever. De fato. Oi, e sendo que ele além de trabalhar no Pânico, né, no Pânico na rádio, ele era assistente de palco, não, mas ele ficava no palco do Caldeirão do Hulk, né, cara? Sim, ele e o Bola ficavam lá nos concordes. É. Boa noite. Eram eles dois que ficavam lá em cima naquele funcionário maluco lá. Eu lembro que era um gordo, eu não sabia que o outro era o Emílio. É. Olha só, veja só, rapaz. E o Luciano Huck, narigudo de merda que vocês elogiaram no começo, fica falando garbo e elegância, mas garbo e elegância, quem fala todo dia é Emílio Surita na abertura do Pânico. Exatamente. Inclusive, o Luciano Huck fala abertamente que a inspiração dele é Emílio Surita, e Luciano Huck foi estagiário na rede Jovem Pan de Comunicação S.A. Exatamente. E daí, cara? Caralho, por que um tem que ser ruim e se o outro é bom? Não, porque não, o Luciano porque Huck... um ensinou ao outro. Exato. Descaradamente admira o Emílio e copia o Emílio. Tá bom. Caguei. E aí? Tá bom, é. Daí, cada um tá no seu canto. Foda-se. Tô contando uma história. Não. Se você não tem papo, desliga o podcast. Não ouve isso aqui. Eu tô contando uma história. Você vê pra se mostrar... Eu tô contando uma história muito maneira. Tô contando história. Aquela pausa dramática. Tô contando a história. Quem tá rindo fazendo barulho de corpo, cara? Inclusive, eu gostaria de fazer um programa só de Pânico um dia, desde a rádio até a televisão e... Começando, eu acho que o programa, tipo, começando programas no estilo do Pânico no rádio, por exemplo. Exatamente. Café com Bobagem, Café, cara. Café com Bobagem, Transa Louca, 2 em 1, Hora do Moção, tudo bebeu da fonte que o Pânico já fez, velho. Exatamente, cara. Tudo começou do Pânico. Exatamente, da mente doentia de Emílio Surita, Maestro Billy, Marcelo Batista e Marcos. Cara, vocês estão se rasgando de mim. Acho que o programa acaba por W.O., né, não? Caralho. O Pânico vai ficar pro round 2 aí. A gente tem em nossas mãos, cara. A gente faz mau uso disso, cara. Não é possível. Tô contando uma história, amigo. Não, porque o bode falou, eu senti que ele tava revoltado. Mas o modo que o Bubu falou foi muito... Caralho, mas não, teve o timing perfeito agora, cara. Muito parabéns, cara. Mas, tipo assim, ele não tinha como argumentar a tentativa de usar o do Fluff. Ele usou o único método que melhor se encaixava naquela situação, cara. Ele tipo, deu o counter no que tem na porra do Smash Bros, tá ligado? Porra da bola da Samus voltou pra cima do Fluff, cara. Contando uma história, cara. Porra. Ai, galera, o programa vai ficar por aqui. Desculpa, mas eu não tenho. Podem ver que nossa apresentadora está morrendo. Uma história, cara. Eu não tô. Não tenho condições de continuar. Eu preciso de um repouso e de um bloco de e-mails. É ok. Nós iremos contar uma história, não dá pra ver. Marcelão, obrigado pela tua participação, cara. Cara, de nada, me rendeu boas risadas, um esporro do meu pai, eu ainda tô jogando LOL e foi excelente gravar com vocês mais um podcast. Você vai voltar pra parte 2, que vai ter a parte 2 de falar do Pânico de novo. E o programa do Pânico. Vai ter o programa do Pânico. Marcelo, peça nos comentários, por favor. Marcelo, tu já sabe qual argumento que você tem que usar com seu pai, né, cara? Claro, cara, eu tô contando uma história, né? Exatamente. Tô contando uma história. Não vai ter como contra-argumentar uma porra. Cara, vai entrar na minha vida essa frase. Mas... E agradecer também a participação minha do bode do pombo. Caralho, faz a carteira. A do Marcelão, muito obrigado, eu já falei. E é isso aí, galera. Vamos pro bloco de e-mails e a gente volta daqui a pouco. Tô contando uma história. Uma história. E-mails. Então, pessoal, começando agora a leitura de e-mails. E pra você que não sabe, a gente adora ler a opinião sua sobre o nosso programa. A gente quer saber o que você está achando do programa, quer sugestões, quer recomendações, quer ouvir o que o seu ouvinte que participa do programa tem pra dizer. Então você, pra falar com a gente, você pode mandar um e-mail para o endereço podcasttanguinha@tanguinhacorp.com ou pode também deixar um recado no site tanguinhacorp.com, mandar no Facebook da gente, no Twitter. A gente, o que interessa é a sua opinião, saber se o programa tá bom, se o programa tá ruim, o que, que vocês têm pra sugerir de tema, o que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês não querem ouvir. Afinal, isso aqui é feito para vocês. Vamos lá, começar lendo os e-mails aqui. Recebemos um e-mail referente ao programa passado. Que é uma coisa muito depressiva, vocês fracassaram. É show, hein, cara. São 4 da manhã. Energia muito ruim aqui. Pode, você tô sozinho. Cara, por favor, você pode ler o e-mail aí, cara? Bem, o e-mail do Thiago França não está aberto, mas já que é só uma frase, eu sei a ideia. Ele falou que o programa foi bom, mas ele não teve vontade de assistir Love Hina. Tá bom, muito bom, Thiago França, pelo seu e-mail. Eu gostei do comentário dele. É, mas à frente a gente vai ver que as outras pessoas tiveram vontade de ver Love Hina, mas enfim. É, a gente vai chegar. Pelos peitos. Não, a gente dá um parecer final. Thiago França, seu comentário me fez uma pessoa melhor. Muito obrigado. E lembrando aqui também que depois dos e-mails nós temos os recados de voz. E você que quiser, tiver preguiça de mandar um texto, quiser falar ter ou sua fazer que nem ouvinte na semana e emitir um brunido, pode ficar no site lá da gente e tem lá bem grande um mandar recado de voz, ou você acessa speakpipe.com/tanguinhacorp e deixa um recado de voz pra gente que a gente bota pra tocar aqui no programa e comenta depois sem nenhum problema. Então fiquem com o recado de voz do nosso ouvinte um cachorrinho. Ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou. Muito boa essa vinheta, adoro essa vinheta. Um pombo se comunicando com um cachorro. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero muito que bom. Ele não entenda pombês. Apesar de ter sido um recado muito maluco, eu acho que foi melhor do que nada, né? Ah, se não tivesse isso, não teria bloco de e-mails. Não teria bloco de e-mails. Né? Só vou lembrar que nós temos uma incrível regra aqui no programa, que é se não tem recado de voz, não tem bloco de e-mails, porque não tem nem motivo pra gravar. E três erros em português e o comentário é sumariamente deletado. Isso aí, pronto. Estabelecendo regra. Três, né? Mas assim, a minha esperança, cara, é que exista, tipo, num dos episódios iniciais a gente tenha falado um endereço de e-mail, tipo, diferente, assim, tipo... tanguinhacorp.com@podcasttanguinha, sei lá, tanguinhacorp.com@gmail. Tem sim. O nosso Gmail da velha guarda. Então a gente tem que abrir o Gmail, moleque. Se Deus quiser, moleque, eu abrir o Gmail, vai ter tipo 20.500 recados lá que todo mundo mandou. Cada episódio foi comentado por e-mail mais 502 vezes e todo mundo mandou pra gente, só que a gente não viu. Entendeu? Ficaram perdidos. Eu tô tipo o Thiago França agora. Não, eu gostei do que você falou, mas não despertou minha curiosidade de ir lá ver se tem ou não. Sabe? Entendi. Daqui eu tô entrando lá no Gmail da Tanguinhacorp agora. Pô, então pode, tá vendo? Teve efeito diferente no bode, cara. O bode é um cara mais bonito. Enquanto o bode tá entrando, eu vou começar a ler o recado do site aqui da galera. Primeiramente, o Ginkgo Biloba. Ele Biloba. Tá aqui já demonstrando um preconceito, dizendo que espero que tenha uma razão decente pra escolha do tema. Bom, qual foi? Por que a gente gravou sobre a Virena? Porque foi tema de diversas punhetinhas, entendeu? Então é uma razão muito decente, entendeu? Eu acho que Love Hina é um anime que levou a gente ao orgasmo várias vezes. Ele merece ser lido, merece ser tratado, merece ser discutido. E se você não concorda, foda-se. Tô nem aí pra você. É isso, beleza? A gente não se importa muito. Não. Segundo recado aqui, o Magal, lá do Afogado no Sofá, ele... Vocês estão de brincadeira, né, galera? O primeiro mangá que eu li na minha vida foi Love Hina. E até hoje tem a primeira, segunda e terceira edições guardadas. Ainda em 2005, quando eu mal baixava anime na internet, comprei até um DVD com a série pra assistir. Ele foi caralho. Que ninguém chamou ele pra participar, cara. Caralho, tem e-mail aqui. Tá vendo? Tem e-mail, do dia 20 de junho. Caralho, tem pouco tempo. Tem e-mail, então, vai lá. E-mail de John Elhead. Olá, eu sou John Elhead, mas como já deve ser meu quinto e-mail, vocês podem chamar de John. Não, eu vou continuar chamando John Elhead. Continuando o e-mail de John Elhead. Olá, tangueiros, tangudos, tangalheiros. Fico feliz que aos poucos esteja tudo se ajeitando para vocês. Ainda não ouvi o cast de Sakura por motivos de viagem no tempo, mas vou ouvir. O último cast, com os melhores momentos, gosto de chamar de playoffs. Foi bem divertido. Sem sentido algum com essas montagens malucas. Ah, ele se refere ao programa e-mail que rolou aí, em algum tempo atrás. Meu Deus, programa e-mail? Sabe? É, esses programas e-mail, sabe? 39 e-mails. Era uma pessoa que era e-mail. Ah, né? Tá. Achei que fosse um programa lendo só e-mails. Não. Tá, que bom. Tá bom. Continuando e-mail aqui. Já imaginava que a magia da edição rolava solta, mas o bot jogou tudo no ventilador, hein? É porque eu falei que o pombo não ri no programa, que é tudo uma farsa. Sei lá, ouça o programa e-mail. Tem dois programas e-mails aí, vale a pena vocês ouvirem. Continuando aqui. Mas é isso. Pra combinar com o cast doido, também mandei esse e-mail sem pé. Outro ou cabeça. Ombro ou cabeça. Como diria a Xuxa. Entendeu? Meio maluco. Sem pé, ombro. Cabeça, ombro. É, faltou o joelho. Aí, mas é só uma observação, cara. A gente tem mais programas e-mails do que e-mails, naturalmente, né? No nosso programa. Essa é pra ficar guardada a observação. Obrigado. Aí continua aqui. A alavanca do 64 era uma tremenda destruidora de dedões. E o Pluff sobe no palco do Anime Family com um detonator e canta tema de Sakura vestido como tal, claro. Vai gerar o delírio. Você... aí, pô. Cara, eu tô achando que a gente já leu esse e-mail. Ele mandou tipo, errado, mas depois corrigiu, cara. Pode ser. Eu lembro desse negócio dele falando... É, mas ele mandou errado. Ele mandou pro Gmail, já tá errado. Então, e depois ele corrigiu e mandou pro tanguinha4.com. Ah, entendi. Entendeu? Ficou confusão do programa e-mail. Cara, então a gente tá lendo o mesmo e-mail duas vezes, cara. Porque esse e-mail é muito especial. Porra, excelente, né, cara? Ou então porque a gente tá precisando muito de e-mail. Então. Tem mais alguma coisa? Recados, né, cara? Então, vamos voltar pros recados. Muito obrigado, John Red, pelo seu e-mail repetido. E o Gico Biloba aqui, apesar de não gostar de Love Hina, o podcast ficou bem legal. Acho incrível como vocês conseguem achar profundidade naquilo, deixando de lado as mulheres, toalhas, peitos, etc. Vi dois episódios e arreguei. Só ficou faltando a teoria de mulheres Naruzegawa. Tipo, mulheres parecidas com a Naruzegawa, foi isso que você quis dizer? Não, que o Pombo disse que a Naru como 99% das mulheres. E aí, Pombo, agora é hora de terminar a teoria. Ah, é agora? Aí, Pombo, não pode arregar. Mas a gente respondeu essa teoria, a xaxota não, o episódio inteiro, cara. O que elas têm em comum só é a xaxota. 99% das mulheres têm xaxota. Não, é isso que você ia dizer, não. Ah, isso, 99% das mulheres. Isso. É porque eu tô com lag, aí não dá pra falar isso agora, entendeu? Aí não dá. Arregão. Vocês editaram o programa no mesmo dia que foi lançado. Parabéns pro Manjador. Manjador. Pô, a gente gravou no mesmo dia que lançou, cara, pra falar a verdade, uma parte do programa. Mas, né? Quem sabe faz ao vivo, tipo Faustão. Toma, torta! Recadinho do Alberto aqui. Love Hina é um anime maneiro, só que eu nunca li o mangá. Quando o anime passou na Play TV em 2007, eles só passavam meia-noite. Logo, tinha uma putaria moderada. Outro anime do mesmo estilo de Love Hina é Tenshimuyo, que passou na Band. Que tal fazer um podcast sobre o Colégio Militar ou sobre a segunda temporada de Guerra dos Tronos? Faltou uma interrogação aqui, mas eu entendi qual a pergunta. Segunda temporada de Guerra dos Tronos ia rolar, mas a vida não deixou. Eu não tenho nada contra fazer, não, hein? Mas, assim, porque tem um momento pra fazer, sabe? Você tem que fazer ou depois da temporada ou antes da temporada. Exato. Ou em um momento totalmente arbitrário e aleatório. Todos os momentos da vida estão antes ou depois da segunda temporada, né? Não, mas imediatamente, entendeu? Entendi. Vendo episódio. E Testemunho, Pombo, vai sair? Pô, Testemunho eu gostava muito, cara. E principalmente se a gente puder fazer uma gravação cantando as músicas de abertura e encerramento de Testemunho, com aquela voz estridente da mulher que lembra muito a mulher que canta a abertura do Cavalo de Fogo, cara. Vale muito a pena. Tá conteúdo por música, acho muito bom. Também. A gente pode falar da Kira também. Olha só que programa genial que vai ser. A gente vai contar a mesma história da geladeira, do freezer. Porra, cara, você acha que é demais, cara, isso aí, cara? Tem que contar sempre, cara. Não existe limite pra Kira nem pro grande freezer que vai. É um abraço pro Andrew aqui que tá ouvindo com a namorada o podcast sobre Love Hina e falou que gosta muito, ama o anime, para lá, muito bom. Aí já que estamos no jabá, porrada cash, acesso. Porrada cash, essa aí. E o Pela Saco do bode aqui, o Sky, Pela Saco barra Fake. Exatamente. Muito bom o podcast. Nunca assisti ou li Love Hina na vida, mas vocês me deram vontade de conhecer esse anime ou mangá. Chupa, Thiago França. Chupa, Thiago França. Chupa de novo. Aí ele foi a Mary dando um recadinho pra mim aqui, o palhaceto. Aí, Pluff, tava de zoa no e-mail de que tava chateado, cara. Sei que tem que ler muita coisa, então serei o mais preguiçoso possível pra te ajudar. Méritos pro Pombo pela parte mais engraçada do podcast, que foi a do Akuma. Valeu, e até a próxima. Tu reparou que agora o fake do bot quer fazer média com todo mundo, é, né, cara? É, cara, falou, tava brincando, pô, o Pombo é muito engraçado. Ô, bot, a gente vai continuar falando dos seus fakes, beleza? Quando vocês tiverem fãs, vocês vêm falar comigo, ok? Tá, não sou fake do bot, apenas sabe que o cara é foda. Ninguém escreve que os outros são foda assim do nada, cara. Eu não viro, caraca, você é foda. Ah, deve ter algum gerador de fake na internet, cara. Eu vou procurar essa porra, vai, vou ter uma porrada de fã agora. Fake de direito. Veja uma merda. Aí, nosso ouvinte sagaz, o Rafael SR, percebendo que era um fake do bode, comentou aí embaixo. Concordo com o que o bode disse. Percebendo que era um fake. Muito bom. Coco Gustavo mandou aqui o recado às 22h10 da noite. Love Hina foi um dos primeiros animes que eu vi quando coloquei internet banda larga em casa. Eu até achava legal na época, mas hoje em dia não teria saco para ver de novo. Ah, e o mangá é bem melhor que o mangá. O mangá é bem melhor que o anime mesmo. Existe muita referência de jogos e Hollywood. Jogos e Hollywood? Não sei disso não. E ele termina falando: faça um podcast Dragon Ball com a minha presença. Dragon Ball, vou te falar que ia ser o nosso programa 10. A gente tentou gravar 3 vezes. Mas com o Goku Gustavo, né, pode ser tudo diferente. A gente, se a gente fizer, já adianta que a gente vai quebrar em 3. Dragon Ball, Dragon Ball Z e GT. Já deu pau. Tem que ter o AF também, né? Aquela merda, enfim. E Thiago Pinheiro, cara. Thiago Pinheiro, ele pergunta assim: Android ou iPhone? PS3 ou 360, né? Em referência ao Xbox. Gay ou hétero? Poderiam falar sobre fanboyismo no cast. Eu acho uma boa ideia, cara. Peraí, eu não entendi até agora o que ele quis dizer. São sugestões de temas, isso? Sim. Ele demonstrando a galera fanboy, sabe? O que divide a galera e tal. Entendi. Ele podia escrever antes, né? Formar toda uma sentença. Porque se você sabe ler, você pegou a ideia, cara. Não, pegar a ideia aleatória é uma coisa, cara. Ele podia falar, pô, tenho sugestões de temas para vocês. Thiago Pinheiro, ignora o Pluff, muito boa ideia. Escreve direito. É outro fake do bot. É teu fake, pode, de novo? É, minha cópia é. Se no final ele fizer média, é porque é fake do bot. Centenas de fakes do bot. Vamos ver, é verdade. Vamos ver, de repente ele fizer média, vai lá, termina de ler. Então ele fala: reparei que o Pluff estava muito feliz aos 2 meses. Parecia que tinha acabado de. Bom, prefiro não dizer, mas as entonações ficaram boas. Tá vendo? Olha a média aí. Olha a média. Pai, tu tá ficando bom nesse negócio aí, cara. Peraí, se o cara fala que eu sou foda, é fake meu. Se o cara elogia o Pombo, é fake meu. Se o cara zoou o Pluff, é fake meu. Não me zoou, ele falou que minhas interações ficaram boas. De uma forma zoada, mandou fazer tanto fake, pode. Ele não especificou, cara. Ele pode falar que eu acabei de correr ali maratona, tá ligado? Ele não falou. Caralho, aí na moral, o bode é tipo o Chico Anísio, tá ligado? Ele tá criando vários personagens aqui, vai. Cada fake tem uma personalidade diferente, cara. Parabéns, bode. Imita o Boris, bode. Boa noite. Enfim. E termino aqui com o Falmes, cara. O Falmes falou: muito bom podcast. Nunca vi o Lilo Avirina, mas colocarei na lista de animes para ver. Sobre o podcast que vocês falaram sobre um desenho da Nick, eu aposto que será Avatar ou Rei Arnold. Rei Arnold. Droga, o cara adivinhou, né, cara? Mano, só por causa disso a gente tem que mudar agora e falar sobre Avatar. Porra, pode ser só pra contrariar. Mas vou ter que assistir essa merda agora. Assim que a gente acabou de gravar o programa. Gravar não, mas assim que a gente acabou de botar no ar o programa, o Pombo me veio com uma curiosidade muito foda pra mostrar como nós somos fodas. Como nós somos fodas aqui na Tanguia Corp. O que significa o Xoxi, Pombo? Xoxi significa inútil, cara. Você é uma pessoa desprezível, inútil, ou qualquer coisa do gênero. E na verdade tem tudo a ver com o que a gente falou no programa, né, cara? Love, o amor desprezível da pessoa Hinata. Olha só, rapaz. Caralho, porra. Tanguia Corp é uma cultura inútil, muito bom. Até mesmo inconscientemente, nós somos fodas até pra caralho. Minha porra. Exatamente. Capaz de aparecer então... no top 10 lá do. BR. Porra, né? Tu. Então é isso, cara. Acabou, né? Acabaram os recados. Eu faço só um apelo aqui pra todos os fakes do bot, que eles mandem mais recados pra gente. E a gente consiga aí ter um número interessante de recados, tipo uns 5 mil. Ou mais de 8 mil também é um bom número. Recomendem para seus amigos, comentem, enviem sua mensagem de voz, assine o feed. Peguem meninas. Se você for meninos, é claro. E votem no povo para o maior brasileiro de todos os tempos. Isso. E se você for menina, pegue meninas também, cara. É maneiro pra caralho. Exato. Manda vídeo. Se você for um menine. Menine. A gente foi comemorar meu aniversário, o Pombo Furão não foi. Cara, eu furo pra caralho, né? Na fila pra entrar, ficou eu, o Pluff e o Thiago França uns 5 minutos se questionando qual era o gênero da pessoa à nossa frente, cara. Tava... É indescritível, cara. Não sabia se era um menino ou uma menina. Era um menine. Era um menine com toda essa força e glória. Nossa, tipo Shun, né, cara? Seja muito feliz. E o Menine tava com um casal de amigos. E a gente não sabia se ele tava dando ideia nele ou nela, sabe? Era uma coisa muito ambígua, cara. Assim, muito ambígua. Se você tira um amigo. É um problema. Adicione o pombo, ele gosta. Tipo, sei lá, usa tá ligado? Põe um brinco pra dizer que é menina ou. Um brinco. Não sei, cara. Olha, tem muita gente que se confunde nisso daí, hein, cara. Deixa essa dúvida não, cara. Muito feio isso. Não é feio não, é bonito. Tchau. Tchau. Adeus. Deus. Morre. Tchau. Tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem o LP Magal, cara. O LP Magal falou assim: vocês estão de brincadeira, hein? Bom, meu primeiro. Hã? Você tá participando da gravação? O que, que foi? Eu acho que já li esse recado, cara. Entendeu? Ah, então foi mal, cara. Tá tudo travado aí. Assim, só pra lembrar que o Magal é do Afogados no Sofá, hein? Acesso. Eu também já falei isso também quando eu li o recado dele. Desculpa, porra, eu tava vendo o e-mail, cara. Cara, você e Pombo são foda. Muito bom. Ah, é. Então vamos lá. Próximo e-mail é do LP Magal. Ele falou assim: vocês estão de brincadeira, hein? Primeiro Magal.